sorte é daqui, é do Cariri. Pra você todos os dias, você encontra aqui, na Sabor do Bolo e Padaria, a maior variedade, toda qualidade, essa já virou mania. Então vem pra Sabor do Bolo e Padaria. Sabor do Bolo e Padaria. É final de semana, é Campos FM, 8:11. Eu tô com uma balinha, love amor, mas eu não quero ela toda. Pega metade com a boca, pega metade com a boca.